Paulo, Oxenia 6305 pro táxi, POB de 92. Autonomia 3 horas e 50, alternando Galeão. Escutado Galeão, 3:50 ou 2:50? 3:50. Ok, 92, vou cruzar pro táxi via Juliette Alfa, até ponto para o pistão 0, meu ponto para o terreno 8292. Sigo táxi, Juliette Alfa, ponte espera 18:62, Oxenia 63, hora 100. Oi, Mike, Charlie, foco na escuta do controle? Afirmativo, na escuta do controle, foco. Está subindo agora para 2.800 pés, confirme? Afirmativo, mantém 3.000 pés no momento, na proa magnética 214, estima mais 1 hora e 30 minutos para a frente. Gente, mantendo a escuta do controle, então, passando agora a 3.000 pés e na terminal Salvador. Pois não, frequência do controle. Sem glide, Volo 394, chame agora Centro Recife, 13325, alterna 28, decimal 8, bom voo. Recife, 3325, 28, decimal 8, 394, bom dia. Salvador, poderia passar a frequência do controle, por favor? Confirme, que está modulando para o controle, Romeu, Quebec Lima? Negativo, Mike Charlie, Fox. O Mike Charlie Fox encontra-se agora no nosso equipamento a 2.800 pés, né? Agora encontra-se a 2.5 milhas na terminal Salvador, confirmando? Mantém esta frequência, a frequência do controle. Ok, manterá nessa frequência, manterá 2.800 pés. Obrigado. Ok, Fox, se for baixar e prosseguir, espaçar o Golfo para prosseguir, caso deseje, a escuta local. Salvador, batalha, Xené 6315, ponte espera 10, pronto. 6315, a linha decola da 10, vento 190 graus, 11 horas. Tempo de decolagem, pistão 10, o Xené 6315. Zero decimal. Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Serra Mais Foco. Serra Mais Foco, boa tarde, Pátio, por enquanto, pista que decola. Pátio da Pátria, com 04 a bordo, 17 do Serra Mais Foco, sim, Serra Mais Foco. Ok, copiado, então, prossegue para Veracruz, mil pés, decola a pista no 7, corredor cheia, caixa prego, frequência do controle 1.9.35, o código é o código 01 no 7. Ok, decola no 7, direita, Veracruz, mil pés, 01 no 7, transponder, a torre 286, 4.35, internet por cima. Solamente táxi, decolagem, torre 1.8, próximo a menos. Muito maravilhado. Internet por cima. 6305. Tá, Jochanã 6305, contato está dando decolagem, suba para o nível 360, mantendo perfil da L Lida Bidev. 360 da L Lida Bidev. Jochanã 6305. Ponto ideal, Índia Juliette. Gente, prossiga descida, o Victor Índia Juliette. Para a sua informação, o mais próximo encontra-se essa posição agora de 10 horas. 7 milhas, outra leve avançada, está a 3 mil pés, prosseguindo para a ideal. Prosseguindo para a ideal, agora, mesmo sentido. Coordenar com o tráfego aqui, 1, 2, 3, 4, 5, então, muito grato, até a volta. Ele está na escuta do controle ainda na terminal. A frequência ali para a coordenação local, então, bom voo. Cliente, muito grato, vai ligar o 025 e vai coordenar na frequência ali. Controle Salvador, trip 5489. Chega. Chama o centro, Brasil, é Recife. E continua na subida, confirme, nós observamos seu tráfego no 140? Não, não estamos observando o tráfego não. Estamos subindo, cruzando 140, mas no 200. Centro Recife 54, vai, chega agora. Centro Recife 3325, alterna 28, muito bom. 3325, 288, obrigado, bom serviço. Passa Leda, o Xanea. 6395. 6395, chame centro Recife, 13325, alterna 288, passa agora nível 190, bom voo. 3325, alterna 288, obrigado, boa. Controle Maceió, boa tarde, eu tô 3636. Telefone aqui, 07 a bordo, coletinha aqui na velocidade de terra, agora 28. Eu tive o carro de uma da velocidade de uma falta para mais. Felipe, solicita as condições do aeródromo? 20 mil pés, essa é a identificação. Mike Fox, decolado aos 37, controle 1935. 1935, camarada, obrigado, até a volta. Olá, Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu Serra, Mike Fox. Boa tarde, Papai Romeu Serra, Mike Fox, contato radar na decolagem. Mantenha o corredor Axé, Serra, Mike Fox. 7, corredor Axé, vai manter mil pés, com o Serra, Mike Fox. Papai Romeu Mike Eco Vitor, contato radar 25 milhas. Sobrevento até 2000 pés, sobre operação para sinal ILS X-Ray, voo e Duna, altímetro 9095, faça estabilizado. 9095, detonação, Duna, 2000 pés, mais. Pode confirmar a altimetria do Mike Vitor? Agora passando 1900, vai que é corrida. Que é corrida, copiou, estamos recebendo a 1900 pés. Copiado. Para 2000 pés, para a visão vetorada. Marcel TAN 3636, poderia confirmar só o ILS Yankee ou Zulu em uso? Obrigado. Controle, autoriza aqui esse PS para Serra Mike Fox até o farol da Barra, João. Ok, sobre o mar autorizado, sobre o mar. Alternativa, sobre o mar. Salvador, boa tarde, eu estou treinando 5-4, informação, papá. Está treinando 5-4, contato a 10, informe a proa. Estamos agora estabilizando com proa de base 060. A gente foi na proa de TAPS para a chegada a Maire, desça para o nível 050, altímetro 1095. 050, perdido a Maire, o 3154. Charlie Fox, mais escuta do controle? Papa Uniforme Mike Charlie Fox, mude o código para 5045. Para 5045. 4, reduz velocidade 250 mais. É 3154, controle. 3154, chamou? Reduz velocidade para 250 mais. Reduzindo 250 ou 3154. Fox, controle. Presente, eu pelo nosso transponder, estamos recebendo com 300 pés de altitude. Frequência livre, já encontra se visou com a localidade de Vera Cruz? Frequência livre. Fox controle. Chame agora controle Léo 120 desse A1 no serviço da terminal tem bom voo. Oi, Salvador, boa tarde, no 648. Fez a informação, papá. O 648, contato radar. Desço para o nível 050. autorizado a chegada da Mari, altímetro 1-0 na 5. 050 na Mari, 1-0 no 5 na altímetro, no 642. No 5-4, desça para 2 mil pés, altímetro 1-0, no ciclismo da restrição de altitude em Itapê. Desce para 2 mil livre restrição, por 3-1-4. Line Fox Trot, prossiga. A gente prossiga em condições visuais. Já livrando a terminal Salvador, tente quando mais próximo ao novo contato. Mike Charlie Fox. Estabilizado na curva Mike Echo. Frente Mike Echo Victor, 2 milhas e meia para marca 2 termo, completo final de LS Acquisition, turno 8 decimal meia, bom pouso. 2 meia. Salvador, Papa Romeo, Mike Echo Victor, estabilizado, localizado. Atenção é na segunda milha da cabeceira, 1-0, cancelar e curva esquerda para base, pela direita para pouso 1-7. Ciente, Mike Eco Victor, chama então para o cancelamento e base pela direita da 1-7. Para cancelamento e base pela direita da 1-7, Mike Eco Victor. Altímetro 1015, o vento está de 200 graus com 12 nós. 200 com 12, gente.